78. Bom dia. Livre LS, capitão na 0, Salvador, reporte estabilizado. Livre LS, comandante estabilizado, 3178. Um ponto de espera. Livre Alfa, reporta na retaguarda do azul, 6313. Controle de Salvador, tá? 3178. Siga. Ok, 3178. Externa, um elogio à controladora. É a terceira vez que nós aproximamos em Salvador e recebemos autorização a fim de agilizar o fluxo de tráfego e a pontualidade. Graças ao seu trabalho, sua competência e sua autoridade. Parabéns. Muito obrigada e um bom uso para vocês, hein? Obrigado. Cerraram, aconteceu em Salvador. Fui da aviação do outro lado, eu sei que quando atrasa o povo sofre também. E a gente da aviação sofre mais ainda. Perfeito. Muito obrigado, João. Azul, ponto era pronto, tá? Azul 409, linha decolada 10, vento 100 graus com 9 nós. Autorizado, a linha decolada 10, 4. O 6313, retaguarda azul, está pronta. Frente 6313, após o início da corrida do azul à frente, ali mantém 10. Após o azul, ali mantém 10, 6313. Do 4209, decolado azul no meio, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 098, uma boa noite. Controle Salvador, azul 4209. Do 4209, muito boa noite, está sob contato radar, suba ao 360, após 2000, voa Leda, após Leda Bridge. Ok, após 2000, Leda, após Leda Bridge. 4209, boa noite, muito obrigado. Europa 083, descend to 2000 feet, QNH 1014, you cleared ILS, final report established. Dump 2000, QNH 1014, cleared ILS, approach runway 10, call you back, establish Europa 083. 31978, estabilizado, VLS 00, X-Ray. 31978, complexo final, cheque trem, chame torre 118-95, tem um bom pouso. 118-95, 31978, obrigado, bom trabalho, bom fim de semana, até a próxima. Realmente. Torre Salvador, 31978, estabilizado VLS 00, passando externo, baixado Salvador. 31978, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4, guarde pista livre. Guardando a pista livre, 31978. Livre pouso 910, vento 090 graus com 7 nós. Livre pouso 90, 7 nós. Chame 6313, decolado 219, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa noite, 6313. Controle Salvador, boa noite, chame 6313, cruza 1500 para o 360. Chanel 6313, boa noite, está sob contato radar, subindo a nível de voo 360, saída da EL. Após 2000 pés, está autorizado curva à direita, está a proa de Dael. Após Dael, seu voo a Leda Bidez. Direita Dael, Leda Bidez, 6313. Chame la Galaxia Europa, Ciro 83. Europa, Ciro 83, complete final. Contact now tower on frequency 118.95. 118.95 with tower Europa, Ciro 83. Salvador Tower, good evening, Europa 083, established localizer, runway 10. Good evening, Europa 083, wind 090 degrees with 7 knots, QNH 1014, standby for clearance to land. 1014. Uno 78, solo 21, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 7. Direita nessa frequência Alfa Juliette, portão 7. Uma boa noite, bom trabalho. Europa 083, check your landing gear, clear to land, runway 10, wind 090 degrees with 8 knots. Clear to land, runway 10, Europa 083. Salvador, o Oxenai 6224 para Aracaju, centro da Alfa, pronto para Copa. Oxenai 6224, autorizado Aracaju, nível 190, via saída Pucajamo, Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5106, coteja. Autorizado autorizado Aracaju, nível 190, decolando a 10 a Pucajamo, Aracaju, controle 198 e transponder 5106, Oxené 6224. 6224, primeira curva à esquerda, chame para pushback acionamento. Decolar, curva esquerda, chamar a curva para pushback acionamento, 6224. Europa 083 on the ground at 24, vacate to the right. Stay on this frequency, taxi via Alpha, report before Juliet. Vacating to the right via Alpha, call you back before Juliet. Europa 083, remaining on this frequency. Salvador 6303. Síria 6303. Pode confirmar o destino desse azul que tá na nossa frente aí, por favor? Azul que tá na frente de vocês, segue pra Confim. Obrigado. Fazer Tael Leda e após Leda Brisa. Obrigado. Né, 6303, chama Recife, 1251, alternando 133.25. Poderia repetir a primeira, senhora? 125.1, 125.10. 125.10, alternando 133.25, 6303, boa noite. Comente, 6303. Zero 83, taxi via Alpha Juliet, gate number 10. Europa 083, taxi via Alpha Juliet, gate number 10. Alpha Juliet, gate 10, Europa 083. Salvador. Salvador, boa noite. Eu vou 9071 com a informação Alfa para Ponte Seguro. Pô, 9071 no ponto para cópia? Para cópia, 9071. 9071, autorizado ao Porto Seguro, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da Euleda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 51-12, coteja. Está autorizado nível 360, decola da 10 para saída da Euleda Bidev. Para ter o 50, o transponder é 5112 e controle 1195, voo 9071. Controle 119.8. 1119.8, voo 9071. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama na Gol 9071. Salvador, vou chamar 6224 para fim de funcionamento da remota 14. Zé, chama para o táxi 6224. Chama para 6224.